Fiz a Deus que o nosso amor jamais acabe, nada nem ninguém possa separar você de mim, pois o que Deus uniu ninguém pode separar. Sonho de Deus para nós, que a cada dia nossos votos possamos honrar, que nunca falte o amor e a presença de Deus em nosso lar. Hoje sou feliz, completa agora estou, pois encontrei a outra metade do meu coração. Cuide bem de mim, eu prometo cuidar bem do nosso amor. Um pedido fiz a Deus, que o nosso amor jamais acabe, nada nem ninguém possa separar você de mim, pois o que Deus uniu ninguém pode separar. Cada dia os nossos votos possamos honrar, que nunca falte o amor e a presença de Deus em nosso lar. Hoje sou feliz, completo agora estou, pois encontrei a metade do meu coração. Cuide bem de mim, eu prometo cuidar bem do nosso amor. Cuide bem de mim, eu prometo cuidar bem do nosso. Amor. Nosso amor.